Cada vez que você sorri, o mundo parece certo. Você é o sol na minha noite mais escura. Desde o momento em que te vi, eu soube que era verdade. Meu coração bate apenas, apenas por você. Eu não preciso de um motivo, eu não preciso de um sinal. Do jeito que você me ama, garota, você me deixa louco. Ninguém mais pode me tocar do jeito que você faz. Então deixe-me deixar isso claro para você. Simplesmente te amo, querida, eu amo cada pequena coisa que você é. Estou perdida em você, sem palavras suficientes, sem estrelas no céu. Posso te mostrar como me sinto. É simplesmente amor. Amo você, gata, sim, é verdade. Meu coração pertence somente a você. Você dança na minha alma a cada movimento. O jeito que você fala, o jeito que você dança. Você é meu fogo, minha chama mais doce. Eu faria tudo de novo só para ouvir seu nome. Oh, sem distância, sem tempo, sem céus tempestuosos. Poderia mudar a maneira como me sinto por dentro. Você é meu para sempre, meu único plano. Pegue meu coração, pegue minha mão. Simplesmente te amo, querida, oh, eu amo cada pequena coisa que você é. Estou perdida em você, sem palavras suficientes. Te mostrar como me sinto. É simplesmente amor. Amo você, gata, sim, é verdade. Meu coração pertence somente a você. Então nunca duvide, nunca tema. Eu estarei sussurrando, eu te amo, ano após ano. Amo você, gata, essa é minha verdade. Pra sempre eu e você.